Faixa 4. O grande encontro histórico. O termo encontro, neste livro, tem um significado especial, seguindo a metáfora central de uma peregrinação retrocessiva. Mas existe um evento cataclísmico, quem sabe o mais decisivo acontecimento na história da vida, que foi um encontro de fato, literalmente um encontro histórico que ocorreu na verdadeira direção da história, a progressiva. Refiro-me à origem da célula eucariótica, nucleada, a máquina high-tech em miniatura que é a microfundação de toda a vida em larga escala e complexa deste planeta. Para distingui-lo de todos os outros pontos de encontro recessivos metafóricos, chamarei este de o grande encontro histórico. A palavra histórico tem aqui duplo significado, de maior importância e cronologia progressiva em contraste com retrocessiva. Referi-me ao grande encontro histórico como um evento devido ao que hoje parece ser sua única consequência fundamental, a evolução da célula eucariótica, com seu núcleo para conter os cromossomos, sua complexa ultraestrutura de membranas e suas minúsculas organelas autorreprodutoras como as mitocôndrias e, nas plantas, os cloroplastos. Mas, na realidade, os eventos foram dois ou três, talvez muito separados no tempo. Cada um desses eventos de um encontro histórico foi uma fusão com células bacterianas formando uma célula maior. O conto do Michotricha, como uma reencenação recente, preparou-nos para entender o tipo de coisa que aconteceu. Talvez há 2 bilhões de anos, um imemorial organismo unicelular, algum tipo de protoprotozoário, tenha estabelecido uma estranha relação com uma bactéria, uma relação semelhante àquela entre o Michotricha e as bactérias dele. Como no caso do Michotricha, a mesma coisa ocorreu mais de uma vez com diferentes bactérias, sendo os eventos possivelmente separados por centenas de milhões de anos. Todas as nossas células são como Michotricha individuais, recheadas de bactérias, que a tal ponto se transformaram por gerações de cooperação com a célula hospedeira, que suas origens bacterianas quase se perderam de vista. Como ocorreu com o Michotricha, só que mais acentuadamente, as bactérias entrelaçaram-se em tão alto grau na vida da célula eucariótica que foi um colossal triunfo científico detectar o que elas eram. Gosto da imagem do sorriso do gato de Alice, usado por Sir David Smith, um dos principais especialistas em simbiose, para descrever a vida conjunta cooperativa de elementos antes distintos em células. No habitat da célula, um organismo invasor pode perder progressivamente pedaços de si mesmo, mesclando-se aos poucos ao ambiente geral, sendo sua existência anterior atraída apenas por alguma relíquia. Isso até nos faz pensar no encontro de Alice com o gato de Cheshire no País das Maravilhas. Aos olhos da menina, ele desapareceu bem devagarzinho, começando pela cauda e terminando pelo sorriso, que permaneceu por algum tempo depois que o resto havia sumido. Existem na célula vários objetos como o sorriso do gato de Alice. Para quem tenta identificar-lhe a origem, o sorriso é desafiador e verdadeiramente enigmático. Quais são os truques bioquímicos que essas bactérias outrora livres trouxeram para a nossa vida? Truques que elas executam até hoje, sem os quais a vida cessaria instantaneamente. Os dois mais importantes são a fotossíntese, que usa a energia solar para sintetizar compostos orgânicos e, como subproduto, oxigênio, ar, e o metabolismo oxidativo, que usa oxigênio proveniente, em última instância, das plantas para queimar lentamente compostos orgânicos e reutilizar a energia originalmente vinda do Sol. Asterisco. As bactérias, incluindo as arqueias, também têm um monopólio, junto com a queda de raios e os químicos industriais humanos, da fixação do nitrogênio. Fim da leitura de asterisco. Essas tecnologias químicas foram desenvolvidas antes do grande encontro histórico por bactérias distintas e, em certo sentido, as bactérias ainda hoje têm exclusividade. Mudou tão somente o fato de que agora elas praticam suas artes bioquímicas nas fábricas construídas para essas finalidades, as células eucarióticas. As bactérias fotossintéticas antes eram chamadas de algas verdes azuladas, um nome terrível, pois a maioria delas não é verde azulada e nenhuma é alga. A maioria é verde e o melhor é chamá-las de bactérias verdes, ainda que algumas sejam avermelhadas, amareladas, pardacentas, pretas e, sim, em alguns casos, verde azuladas. Verde também é usado às vezes como indicativo de fotossintético e também nesse sentido o nome bactérias verdes é conveniente. Seu nome científico é cianobactéria. Elas são bactérias verdadeiras e não arqueias e parecem formar um grupo monofilético. Em outras palavras, todas elas e ninguém mais descendem de um único ancestral que seria ele próprio classificado como cianobactéria. A cor verde das algas, assim como das couves, dos pinheiros e da grama, provém de pequenos corpos verdes chamados cloroplastos no interior de suas células. Os cloroplastos são descendentes distantes de bactérias que outrora tinham vida livre. Eles ainda têm seu próprio DNA e ainda se reproduzem por divisão assexuada, formando uma população substancial dentro de cada célula hospedeira. Do ponto de vista de um cloroplasto, ele é membro de uma população reprodutiva de bactérias verdes. O mundo no qual ele vive e se reproduz é o interior de uma célula vegetal. De quando em quando, esse mundo sofre uma pequena comoção quando a célula vegetal se divide em duas células filhas. Cerca de metade dos cloroplastos vai para cada uma das células filhas e eles logo retomam sua existência normal, reproduzir-se para povoar seu novo mundo com cloroplastos. O tempo todo, os cloroplastos usam seu pigmento verde para captar fótons do Sol e canalizar a energia solar em uma direção útil à sintetização de compostos orgânicos a partir do dióxido de carbono e da água fornecidos pela planta hospedeira. Os resíduos de oxigênio são parcialmente usados pelas plantas e parcialmente exalados na atmosfera através de orifícios nas folhas chamados estomas. Os compostos orgânicos sintetizados pelos cloroplastos são, depois de tudo, postos à disposição da planta hospedeira. Um interessante paralelo com o conto do Michotricha é o fato de que alguns cloroplastos evidenciam ter entrado indiretamente em células vegetais, pegando carona dentro de outras células eucarióticas, as quais presumivelmente seriam chamadas de algas. A prova é que alguns cloroplastos possuem uma dupla membrana. Supõe-se que a membrana interna seja a parede da bactéria original e a externa a parede da alga. Como no caso do Michotricha, podemos ver reencenações recentes nos muitos exemplos de algas verdes unicelulares que se incorporaram às células ou tecidos de fungos e animais, como ocorre com algas que habitam os corais. Esses cloroplastos têm uma só membrana, a qual se presume ter entrado indiretamente e não de carona em algas. Todo o oxigênio livre na atmosfera provém de bactérias verdes, sejam elas de vida livre, sejam na forma de cloroplastos. E como já mencionado, quando apareceu pela primeira vez na atmosfera, o oxigênio era um veneno. Curiosamente, alguns dizem que ele ainda é, motivo pelo qual os médicos nos aconselham a ingerir antioxidantes. Na evolução, foi um brilhante golpe químico descobrir como usar oxigênio para extrair energia, originalmente solar, de compostos orgânicos. Essa descoberta, que pode ser vista como uma espécie de fotossíntese invertida, foi feita inteiramente por bactérias, mas bactérias de um tipo diferente. Como na própria fotossíntese, as bactérias ainda têm o monopólio da tecnologia, só que também, como na fotossíntese, as células eucarióticas, como as nossas, dão abrigo a essas bactérias aficionadas do oxigênio que agora viajam com o nome de mitocôndrias. Tornamos-nos tão dependentes do oxigênio graças à mágica bioquímica das mitocôndrias que a afirmação de que ele é um veneno só faz sentido quando feita em tom de constrangido paradoxo. O monóxido de carbono, veneno letal dos escapamentos de veículos, mata-nos competindo com o oxigênio pelos favores das nossas moléculas de hemoglobina transportadoras de oxigênio. Privar alguém de oxigênio é um modo de matá-lo rapidamente. E, no entanto, nossas células sem ajuda não saberiam o que fazer com o oxigênio. Só as mitocôndrias e suas primas bactérias é que sabem. Como ocorre com os cloroplastos, a comparação molecular nos diz de que grupo específico de bactérias essas mitocôndrias são extraídas. As mitocôndrias originaram-se das chamadas alfa-proteobactérias e são, portanto, parentes das rictésias que causam tifo e outras doenças abomináveis. As próprias mitocôndrias perderam boa parte do seu genoma original e se tornaram totalmente adaptadas à vida no interior das células eucarióticas. Mas, como os cloroplastos, elas ainda se reproduzem automaticamente por divisão, formando populações dentro de cada célula eucariótica. Embora as mitocôndrias tenham perdido boa parte de seus genes, não perderam todos, o que é uma sorte para os geneticistas moleculares, como temos visto ao longo de todo este livro. Lynn Magnus, a grande responsável por promover a ideia, hoje de aceitação praticamente universal, de que as mitocôndrias e os cloroplastos são bactérias simbióticas, tentou fazer o mesmo com os cílios. Inspirada em possíveis reencenações como as que vimos em O Conto do Michotricha, ela supõe que os círios tiveram origem em bactérias espiroquetas. Infelizmente, dada a beleza e o poder persuasivo do paralelo do Michotricha, a prova de que os círios, ondulipódios, sejam bactérias simbióticas não é persuasiva na opinião de quase todos os que se convenceram com os dados de Margulis sobre as mitocôndrias e os cloroplastos. Como o grande encontro histórico é um verdadeiro encontro na direção histórica progressiva, nossa peregrinação deveria ser doravante uma peregrinação dividida. Deveríamos seguir as peregrinações retrocessivas separadas dos vários participantes do Pacto Eucariótico até que eles finalmente se reunissem no passado remoto, mas, a meu ver, isso tornaria a jornada inutilmente complicada. Tanto cloroplastos como mitocôndrias têm suas afinidades com as eubactérias e não com outro grupo procariota, as arqueias. Mas nossos genes nucleares são ligeiramente mais próximos das arqueias e o próximo encontro em nossa história retrocessiva será com elas.